Pela Rede USP de Rádio você está sintonizando e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@scp.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, ele que participa pela vez primeira desta pedida sonora e elogia os nossos ouvintes, as músicas aqui enfocadas e toda a equipe de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Obrigado, amigo, gentil ouvinte, senhor Elvio Jacó, que gostaria de ouvir do musicólogo Ari Barroso, arranjo do maestro Gaia, saudoso e talentoso Lúcio Alves, cantando Maria. Cláudio de Barros, que ainda é vivo para satisfação nossa, e nos enviou este maravilhoso CD, que tem esta música, em adaptação do José Fortuna. Cláudio de Barros, Meu Primeiro Amor. Ainda para ele, senhor Elvio Jacó, que reside aqui em São Carlos, o conjunto vocal Anjos do Inferno. Note bem, o pistão que é florido nesta música é o pistão nasal de um dos componentes do conjunto Anjos do Inferno. Ele tocava pelo nariz. Do Antônio Almeida, este conjunto defende o senhor Elvio Jacó a composição Helena. Helena. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão, e cabe bem direitinho dentro do meu coração. Maria, de olhos claros cor do dia, como os de nosso Senhor, eu por vê-los tão de perto fiquei ceguinho de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois nos quisermos bem, à noite em nosso cantinho hei de chamar-te baixinho, não hás de ouvir mais ninguém. Maria, Maria era o nome que eu dizia quando aprendi a falar da rosinha coitadinha que eu não canso de chorar. Maria, palavra triste quando se perde um grande amor.

você canta e eu entoo. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu tenho no meu bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Bora, bora, bora. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você curte nesse cartaz radiofônico levado ao ar todos os domingos pela manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o intervalo, aliás, o nosso último intervalo, e na volta estarão conosco Ciro Monteiro, Albertinho Fortuna e, mais uma vez, Nelson Gonçalves.